3197, com 03, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 3197. Salvador, boa noite, 3197, passa meio 209 escuta. 3197, contato radar na decolagem, vou fazer saída da Elpa, no mesmo 340. Via para o 340, 3197. Agora autorizado ingresso, pistola 7, a porta aérea de Provídia. Vitor Charlie Hotel, decola 05, controle 1, 20, decimal 8. 208, grata mesmo, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Passa com Vitor Charles Hotel na Coral. Passa com Vitor Charles Hotel. Contato radar Antegolares. Vou para o nível 100 na saída Coral. Uma centena na Coral. Charles Hotel pode aprovar direto Coral? Precisa direto Coral para passar com Vitor Charles Hotel. Direto Coral Hotel. Aguarde. Tango Vitor Charles Hotel, qual foi o nível que está passando ou não estou recebendo esse modo já? Passando 3.000, Vitor Charles Hotel. Check o seu transporte, por gentileza. Controle Salvador, boa noite. Papapapá, Serra Quiluinda, decolado na sua escuta. Papapá, Serra Quiluinda. Contato radar na decolagem. Tudo falando em voo 340, na saída da El Transão Bidreves, apresenta-se direto Leda. Ciente, 340, direto Leda, saída da El Leda Bidreves, Serra Quiluinda. Serra Quiluinda, decola 07, controle 208. São 3197, chama agora o centro Recife, 12. 133, decimal 25, Alberto, 133, decimal 9. Vai chamar Recife, 13325, Alberto, 13395, 3197. Patango, Eco, Zulu, Novembro, acima de identificação. Patango, Eco, Zulu, Novembro, desça para o circuito de tráfego, ajuste o altímetro no 04, acione identificação. Patango Eco Zulu Novembro, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador. Desse ponto de vai, altímetro 0014, confirmando pouso na pista 17. Vento em Salvador está 0 graus com 9 nós. Patango Eco Zulu Novembro, com seu controle. 60 graus com 99. Caso pouso na pista 35, agora está transportando em termo o Eco Zulu Novembro. Salvador, voo 1099, ponto de espera no 04. Voo 1099, autorizado, a linha é decolar, pista 10, vento 160 graus, 89. A linha Papa Serra, Tiro Índia, chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterne, 133 decimal 95, ponto. Bravo, prossiga. Autorizado, os comentários. Decola os 20, controle 120, decimal 8. Controle 208, agora 099. Controle Salvador, agora 099, decolando o ar, boa noite, escuta. Rumo 099, troca o código transmissão para 5575. 5575, agora 099. Bono 099, contato no radar na decolagem, suparamizou 360 na saída da árvore, transição alerta. Árvore alerta, sobe nível 360, gol 099. Patango Vitor Charles Hotel, serviço radar encerrado, 9 milhas, sudoeste de Salvador, mandei o nível 100, chama agora o controle de gel 120, décima 1. Controle voa no 099, possibilidade de voa direto leva. Autorizado, voa direto leva, voo 1099. Direto leva, 099, obrigado. Autorizado, chama para ingresso no 7, bravo. Estava autorizado, reporte alinhado e pronto, 17. Papai Romeu Bravo, Alfa Tango. Tendo identificação. Voo no 099. Chama agora o centro Recife 128-8, alterne 126-0. 228, tocar no 260, voo no 099. Vamos lembrar, vou fazer a sua investigação. São 3858, controle Salvador, sua identificação dessa para o nível de voo 120 na chegada Mária, ajuste de altímetro 10 no 4. Papá Romeu Bravo, Alfa Tango, contato radar 60 milhas, sudoeste de Salvador, está autorizada a chegada a Mare. Da presença foi proa de Mare. Chama no ideal descida, ajuste de altímetro 104. Vitor Tango, mantém a posição. Te falo o teu tráfego também, transporte de enfermo, está na final da pista 35, aguardando o pouso aqui. Aqui no Bravo decolou os 29, curva direita na saída Arbor e chama o controle 208. 208, boa noite, obrigado. Boa noite, Papatango Lima, Quilo Bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo, controle Salvador. Nado 5527 na bosta. Gente, não tenho contato com radar com seu tráfego. Aqui, Quilo Bravo, estou falando em voo 100, saída Arco Transalero. Está nível 100 de Arco Transalero, Quilo Bravo. Salvador, Eco Zulu, novembro já visual. Papai Tango, Eco Zulu, novembro, tem um tráfego em decolagem, instrumento da pista 17. Estou sem contato radar com o mesmo, tem condições de voar na proa 070, até livrar o tráfego. 070. Eco Zulu, novembro, está visual com o tráfego. Gente, Eco Zulu, novembro, chama agora a torre 118, 95, Papa Tango Eco, Zulu Mandela. 1895, Eco, Zulu Mandela. Comprando o Bravo Papa de Gato Cuba. Papa Tango Eco, Zulu Mandela. Zulu Mandela, prossegue o final da 35, reporte, deixa checado. Prossegue o final da 35, reporte, check de trem, Eco, Zulu Mandela. Tango Cresta para o nível de voo 050. 3858, vou direto Itapa. Desça para 3 no pés, altímetro no 014. Tráfego 9 horas, 5.5 milhas, rumo nordeste, passando no nível 110, antecipado para o nível 050, Charlie 208. Tá livre. Barro meu Bravo, Alfa Tango, tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo nordeste, passando no nível de voo 110, identifica para 3 no pé, Airbus 320. Para final da 35, o Eco Zulu Novembro, abaixado e travado. Novembro, ele me pousa, pista 35, vento 1, 5, 0 graus, 8 mais. Atualizado, pouso, o Eco Zulu Novembro, 35. Atrás, o Lima, aqui no Bravo, voa direto, Eletro. Tanto Eletro, aqui no Bravo. Seu solo aos 33, autorizado backtrack, a livrar a patinha para o frequência livre. Estão autorizado agora, alinhar e manter na 107. Ok, então é reporte quando pronto. Patango Lima aqui no Bravo, continuação para evitar tráfego na chegada à mare, curva direita proa 320, limite Vanessa proa por 10 milhas. Após 10 milhas, aguarde autorização para voar direto com o vídeo. Direita proa 320, limitado por mais 10 milhas. Lima aqui no Bravo, aguardando a autorização para voar direto com o vídeo. Então 325 hoje está autorizada para o nosso procedimento LFXY, 0 do separa 2, no pé, reporte estabilizado. Barro meu bravo, Alfa Tango, desceu para 3 mil pés, altímetro 0.14, livre da restrição vertical em etapa. Sim, desceu para 3 mil, Alfa Tango. Patango Lima, aqui no Bravo, da presença autorizado voar direto Vitória da Conquista. Da presente, direita, direto, Conquista, Lima, aqui no Bravo. Patango Lima, aquilo bravo, faça o cheque do seu transponder, o modo charge está intermitente. Olha essa forma de explicação. Patango Lima, aquilo bravo, agora sim, o seu transponder está... passando 5.800 pés. Sério, quilograu. Identificação dessa via chegada a marca no meio de voo 050, ajuste ao quilômetro 054. 14050 na Mari Gol 968. Arrumou o bravo, só tem que ser autorizado a final do procedimento de LFS, fechando 0, deixa para 2, no pé, altímetro no 0, no 4, reporte estabilizado. LFS, estabilizado, 358, chama agora todos, 118, decimal, 95. Sexta 358 de repouso, pista 1-0, vento 160 graus, 1-0 mais. Palma Brava, sua tanque está fazendo algum desvio? Pega aqui, senhor, mais 30 segundos para ingressar. Observaram um desvio de 1.5. Está no localizador agora à direita, proa 080, reporte estabilizado. 080, reportaria estabilizado, ao Rafael. Bravo, controle. Cuidado no sinal 080 Lima Kilo Bravo, continuando, já vou nessa rota aí, para fazer os lápis. Cuidado 080 Lima Kilo Bravo, e mais uma vez, não recebo informação do modo carro. Na 3858, solo 45, liga direita, chama no 218, ou 219, solo. 219, obrigado. Bravo Fatango estabilizou totalmente o visual, senhor. Vamos para o Fatango, chama agora a torre 118, decimal 9. 295, graças, boa noite. Fatango, lembra que o Bravo Fatango está mantendo? Bravo Alfa Tango, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão zero. Sim, senhor, nós temos ido para o hangar da Bata, seria possível pousar na 17? Seria, chame então para o cancelamento do plano de voo. 17 não, desculpa, na 35, tá bom? Tá pronto para o cancelamento. Ok, tô ciente, Para 35 é possível também, agora o vento lá vai estar praticamente de calda, está com 60 com 10, ok? Vai para 35? O 1168 está autorizado a final do procedimento LSX3, pistão 0, desce para 2.000 pés, altímetro 0.14, recorte estabilizado. 2.014, portaria estabilizado do XRE 1168. E confirmando o Bravo Alfa Tango para cancelamento? Afirmativo, senhor. Bravo Alfa Tango cancelamento. Ok, primeiro o Bravo Vitor Tango, que está no ponto de espera, está autorizado então o ingresso da pista, retorno e volta para o seu hangar. Está cancelando o plano ou ainda vai decolar? Ciente, caso deseje ainda decolar, atende para o horário previsto pela sua DLA. Seu plano está válido até os 15 da próxima hora, ok? Confatão, cancela o plano, está autorizado curva à esquerda para interceptar a final da 1-7, reporte na final. Ciente, cancelado, reportarei na final da 1-7, virado o senhor, Bravo Fatão. Passando na final da 1-7, o Alfa Tango. Cabo Alfa Tango, livre pouso, pista 1-7. Vento 1-50 graus, 8 mais. Ciente, livre pouso na 1-7. Afirmativo, autorizado o Vectrex, o solo 52 com a Pátio. Aqui da Bata está autorizado até o final da pista e livrando a esquerda, Pátio Bata. Recepção do LSXV, tem 1-0 à vista, voo 1-68. Agora tudo, 1-8, decimal 95. 895, 1-68. Tô bravo, controle. Mateus, Papo Tango Lima Quilo Bravo, está levando para a série Classe Golf, para o serviço de formação de voo e alerta, vai alternar a frequência centro Recife em 128.8 e 126.0, tem um bom voo. Oi, Salvador, boa noite, voo 1-168, estabilizado LSXR, passar agora a Simbra, para baixar travado, visual 1-0. Gente, gol no 1-168, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-50 graus, 1-0. Positivo, livre pouso na 1-0, gol no 1-168. Solo 5 meia, ele vem direita, chama 21 no 9 som. Levar 2968. Salvador, boa noite, Gol 096. Gol 096, boa noite, controle Salvador. Tendo identificação do CV chegada a Mário para o nível de voo 050. Ajuste o altímetro 10 no 4. Sim, Mário para 050, número 1. Afir. Posso voar, Duna? Autorizado direto, Duna, Gol 096. Sim, obrigado.